Allahi wa barakatuh. Ah, respondam lá bem. Estão com fome. Compreendem português? Sim. Posso falar? Sim. Eu não falo muito porque é normal mesmo. Vocês estão com fome? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Não, ainda não gostei. Estão com fome, manjara, estão com fome vocês. Para comer isso, pá. Vamos. Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi alto. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Agora vamos mais uma vez. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. É assim, quando alguém fala assalamu alaikum, você quando responde, você quer cumprimentar alguém, você fala assalamu alaikum. Aquele que responde diz como? Wa alaikum assalam. Tá bem? Sim. Vamos mais uma vez. Assalamu alaikum. Wa wa wa. Vocês falam wa alaikum assalam. Ah. Wa alaikum assalam. Agora vocês sabem o que significa isso? Assalamu alaikum. A gente vê só o muçulmano fala assalamu alaikum, assalamu alaikum. O que é assalamu alaikum? Cumprimentar. Yeah, mas sabe o que significa? Não. Em português, quando a gente quer cumprimentar alguém, bom, como a gente diz? Bom? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Sim. Mas agora, você saiu de casa, por exemplo, dormiste mal, não teve sono, acordou com dores de cabeça, mulher também te chateou, não é? Você está 8 horas, está a andar na estrada. Então, teu amigo vem e diz, bom dia. Você vai dizer o quê? É bom dia para ti? Não. É mau dia? Mau dia. Tá vendo? Aquele bom dia valeu o quê? Que bom dia, pá. Não dormi bem, mulher chateou, tô mau dia. Mas fala bom dia. Islam diz, não fala bom dia. Islam diz o quê? Agora o que significa assalamu alaikum? Que olha, meu irmão, minha irmã, eu encontrei consigo, da minha parte, eu não vou te causar nada de mal, que Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus manda toda a paz para você. É o dua que você faz, aquele cansaço que você teve, que aquilo acaba. Assalamu alaikum, significa isso. Agora, qual é melhor, bom dia ou assalamu alaikum? Assalamu alaikum. Estão entendendo agora o que significa assalamu alaikum? É por isso, é dito, quando a gente encontra com um muçulmano, a gente deve dizer o quê? Não, olá, oi, bom dia, não sei o que é, hi, não. Assalamu alaikum. Que paz de Allah esteja contigo. Aí, minhas mães e irmãs, entenderam? Ah. A gente já sabe o que é significa. Agora, o que a gente tem que fazer? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, falou no hadith, afshu salama bainakum. A gente tem que espalhar o salam. Onde a gente encontrar um muçulmano? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Por exemplo, eu estou aqui convosco, aqui na mesquita. Saí, fui lá naquela parede aí atrás. Quando eu voltar, tenho que falar de novo, assalamu alaikum. Toda hora, assalamu alaikum. O que isso vai acontecer? Vai aumentar amor entre nós. Vai aumentar o quê? Amor. Amor, amizade, compaixão entre as pessoas. Se a gente fazer assalamu alaikum toda hora. Não é só chegou em casa, pimba, saltou, foi pegar a panela, está a tirar chima, está a tirar arroz, está a comer. Não, chegou em casa, assalamu alaikum. Vê no hadith, quando você entra em casa, e você diz assalamu alaikum, sabe o shaitan, sabe quem é shaitan? Satanás. Sabe o que ele diz? Epa, já não tenho direito nesta casa, nem de comer, nem de beber. Esse homem entrou em casa com o nome de Allah. Mas como você entra em casa, não faz salam nem nada, só vai, senta, shaitan fala, ya, entra. Hoje aqui temos comida de mahala. Temos comida mahala. Vamos comer com ele também. Então quando entrou em casa, a gente tem que dizer o quê? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encontrou um muçulmano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muitos, quando a gente fala, quando a gente despeita alguém, não há problema falar, Deus fica consigo, Khudafiz. Deus fica contigo. Tá certo, mas veio errado. Qual é o correto? Vai, assalamu alaikum fi amanillah. Isso que é sunnah. Khudafiz. Assalamu alaikum, você ficou aonde? Entenderam, meus irmãos? Sim. Agora, eu hoje aqui convosco quero falar uma coisa muito importante. Vocês não entenderem, tem que dizer, Sheikh, não entendi. Tá bem? Sim. Para nós sermos muçulmanos, para qualquer um ser muçulmano, tem que acreditar em 7 coisas. Quantas coisas? 7 coisas. 7 coisas. Por exemplo, se você quer, por exemplo, ir trabalhar na empresa, você vai trabalhar, não vão pôr condições de trabalho? Vão. Isso, BI, nome, morada, onde, não sei o quê, aquilo tudo tem que preencher, né? Da mesma maneira, qualquer um, para ser muçulmano, tem que acreditar em 7 coisas, 7. Se não acreditar em uma dessas coisas, falhar uma, então não é? Muçulmano. Está a falhar algo. Número, isto chama-se Imane Mufassol. Imane? Mufassol. Mufassol. Mama, sabe qual é Imane Mufassol? Sabes Imane Mufassol? Não estou a lembrar. Mas sei. Tu como é que chamas? Ahmad, sabes? La haula. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmi al-akhir. Ahmad, não sabes? Estás na madrasa onde? Estás aí no Hassanã? Aqui. De onde, madrasa? Estás aqui? Estás no Corão já? Imane Mufassol. De que não tinha avisado a mamãe Bachoco, já? O que é que Imane Mufassol? É um imã detalhado. Olha, vamos ver. São 7 coisas. Amanto, vamos todos depois de mim. Primeiro kalima, todos sabem? Primeiro kalima. La ilaha. Illa Allahu Muhammadur Rasulullah. Todos têm que saber isso uma vez. Ashhadu Alla ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. O que é que a gente diz? Não há Deus que merece ser adorado a não ser Allah. E o nosso profeta, como se chama? Muhammad? Sallallahu. Sabe, tem que saber o nome do nosso profeta. Isso é muito importante. Tá bem. Número 2 chama-se Kalimai Shahada. A gente testemunha. Para ser muçulmano tem que falar também. Que eu testemunho que não há outro Deus que merece ser adorado a não ser Allah. Allah, não Allah. Allah. Falam Allah. Allah. Allah. Allah. Vai, mais irmãs, vamos. La ilaha. La ilaha. Depois. Ah, illa Allahu. Depois. Ah, depois. Mulheres ganharam vocês, pá. Ah, eu vou. Então vocês estão a vergonhar nos homens, pá. Estão a levar porrada com mulheres, vocês. 1-0 já. Vamos lá empatar. Falam lá. La ilaha. La ilaha. Não, são homens, homens. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Não sei. Ah. Ela diz nos homens. Você é menino, você não é homem ainda. Esse é moana ainda. É homem, é moana isto. Você cala, moana. Fala, vamos aí. Vamos, lá e lá, homem só. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tá um. As mulheres estão a ganhar. Tá bem. Esse é o primeiro kalima, esse é o segundo kalima. Agora, hoje, vamos aprender o 7º kalima. 7 coisas que a gente tem que acreditar. Tá bem? Vamos depois de mim. Amantu billahi. Amantu billahi. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Mulheres também. Vamos. Amantu billahi. Amantu billahi. Vamos, mulheres, minhas mães e irmãs. Amantu billahi. Amantu billahi. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa rusulihi. Wa ruru. Wa rusulihi. Wa rusulihi. Wal yawmil akhiri. Wal yawmil akhiri. Wal qadri. Wal qadri. Khairihi. Khairihi. وشره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث والبعث بعد الموت بعد الموت. Agora, o que é que significa isso? Inshallah, nós vamos só falar sobre isso hoje, tá bem? Primeira coisa, amantu billahi. Ah, eu trouxe fé em? Allah. Allah. Trouxe fé em? Allah. Eu acreditei em Allah. Então, o muçulmano tem que acreditar em Allah. Agora, quem é Allah, meus irmãos? Quem é Allah? É Deus. O homem não consegue descrever Allah. Ya man la tarahu al-uyun wa la yukhalituhu al-dhunun wa la yasifuhu al-wasifun wa la yuari anhu sama'un sama'a wa la ardun arda ya man ya'lamu 'adada waraqi al-ashjar wa ma'i al-bihar wa 'adadi qatri al-amtar. O aquele Allah, ma ya man la, quem é Allah? لا تراه العيون لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. As vistas não conseguem observar Allah. Nossa vista é muito fraca para ver Allah. ولا يخالطه الظنون. Nossas mentes não conseguem imaginar Allah. Você pode imaginar, por exemplo, uma casa grande, prédio grande, montanha, entra na mente, não é? Como é que é? Allah, nossa mente não consegue perceber Allah. وَلَا تُخَالِتُهُ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ. Ninguém pode descrever Allah. Você é um homem, não pode descrever? Homem tem cabeça, tem nariz, tem cabelo, tem assim. Consegue descrever, falar. Mas Allah, ninguém consegue falar de? Allah. Agora, quem é o poder? Quem é Allah? يَا مَنْ يَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ. Quem é Allah? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, falou no hadith, nosso nabi, nosso profeta. Chama-se quem? Muhammad? لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله. Não pode pensar como é Allah. Não pensa como é? Allah. Allah está sentado, está de pé, está a dormir. Allah tem pé, tem nariz. Como é? Não, nunca pensa isso. Você pensa na criação de Allah. Pensa onde? Olha as montanhas como Allah criou. Olha o céu como Allah criou. Olha as estrelas como Allah criou. Eu vou dar dois ayats do Corão. Olha o que ela diz sobre si no Corão. Quantas árvores há aqui? Como chama essa zona? Kaunji. Kaunji? Como chama, meu irmão? Antônio. Qual é o seu nome muçulmano? Abdul. Vai, Abdul é daqui de Kaunji? Abdullah. Quantas árvores tem aqui em Kaunji, vai, Abdullah? Você como se chama, meu irmão? Eu sou Abu Bakr. Abu Bakr, meu xará. Taqdir, meu nome é Taqdir Abu Bakr. Quantas árvores tem aqui em Kaunji? É, são várias. Ah, mas quantas? Muitas. Até eu não posso mesmo organizar a contar. É. Porque não vou conseguir. Ah, é? Sim. Meu irmão, como se chama? Abdul Wahab. Abdul Wahab. Em Tete. Tete, vamos deixar Kaunji. Tete. Muatizi, Songo, Kaurabasa, do Tete. Quantas árvores tem em Tete? Contar. É difícil. Você como chama? Ilmudin. Quê? Ilmudin. Ilmudin? Oh, oh, mashallah. Quantos anos tens, Ilmudin? 14. 14. Você sabe Moçambique, né? Quantas árvores tem em Moçambique? Não sei. Não sabe? África. Quantas árvores tem na África? Moçambique, Malawi, Zâmbia, Botswana, Uganda, Tuganda. Quantas árvores tem? Alguém sabe? Tá bem. Quantas árvores tem na América? Na Ásia? Em Portugal? Na Europa? Alguém sabe? Não, talvez fosse 12. Hã? Talvez fosse 12. Homem e mulher. Não, quantas árvores? Sabe que árvore? Árvore. Árvore, isto é isto. Okay. Árvore é isto aí. Eu já estou imaginando outra coisa. Já. Ah, está imaginando outra coisa. Sim, sim. Tá bem. Agora, ninguém sabe o número das árvores, não é? Sim. Ninguém sabe. Tá bem. Quantas folhas tem em cada árvore? Oh, sabe o que é folha? Aquilo está a banar aí. Aquilo é folha. Quantas folhas tem? É difícil. Ninguém sabe. Allah. Alguém sabe? Não. Agora querem saber quem é Allah? Allah. Allah diz no Corão: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Esse Allah que a gente acreditou, esse Allah que vocês disseram que a gente vai seguir comandos dele, a gente já vai seguir as ordens dele, a gente vai vir aqui na mesquita fazer salat para ele. Este Allah, ele diz que nenhuma folha da árvore cai sem ele saber. Hã? Esse é Allah. Quantas árvores já no mundo? Quantas árvores você não consegue contar aqui em Xingun? Caonde? Você não consegue contar em Tete? Você não consegue contar todo mundo? Agora a árvore, a folha, deixa a árvore. Folha para cair, Allah sabe, cai, que só tem que a folha cai. Caso contrário, a folha não vai cair. Este é Allah, este é o nosso Deus, Allah. Estão a entender? Minhas mães e irmãs, senhoras, oh, vão perder assim com homens. Estão a entender? O que é entender? Quem pode explicar para mim? Hã? Esse é Allah. Agora a gente aprendeu sobre Allah. Eu trouxe fé em Allah. Quem dá vida? Allah. Allah. Quem dá morte? Allah. Quem dá doença? Allah. Quem dá cura? Allah. Quem dá filhos? Allah. Algumas pessoas não têm filho. Casaram, Allah não deu filho. Ah ou não? Ah. Já fizeram todo tipo de tratamento. Allah diz, ele é que dá filhos. Yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah diz, quem ele quer, dá só rapaz, só menino. Quem ele quer, inatha, só dá meninas. Ao usar o idioma? A pessoa sabe. Ao usar o idioma? Depois? Depois? Dor está bom, Inshallah. Alguns só dá rapaz, meninas. Alguns só dá meninos. Alguns dá casal. Rapaz e? Menina. E vem à frente. Alguns já lá faz mulher estéril. Não consegue dar filho. Ela fala, eu sou poderoso. Innahu alimun hakim. Ela diz, mulher, quando está grávida, mãe, irmã, está vendo quando está grávida? Sabe o que é grávida? Sim. Quando está à espera de barriga, barriga, tem que contar com barriga. Ela diz, eu sei quem está lá dentro. Allahu ya'alamu ma tahmil kull untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Ela diz, sawa'um minkum man asarra al-qawl wa man jahara bihi. Ela diz, você falou baixinho assim no ouvido. Allah diz, eu estou a escutar. Você falou algo, gritou. Allah diz, eu estou a escutar. Aquele nas altas horas da noite, eu estou a escutar. Allah diz, eu conheço. Esse é Allah. Estão a entender? Esse é Allah que a gente quer, o número um. Esse é Allah. Agora a gente tem que saber que Allah não tem pais. Allah não tem? Pai. Allah não tem filhos. Allah não tem família. Allah não tem irmãos, Allah não tem nariz, Allah não tem olhos, Allah não dorme, Allah não come, Allah não bebe, ele é único Allah. Estão a entender? Hã? Estão a entender? Sim. Estão com fome aqui no nosso Jamaat. Hã? Está vendo esse jejum? Todos, quem está de jejum? Mashallah, mashallah. Está vendo quando você jejua, você está a fazer para quem? A gente lá na escondida podíamos beber água, ninguém viu. Podíamos comer banana, né? Podia comer ninguém na escondida, ninguém está a ver. Mas está a fazer para quem? Para esse Allah. Esse poder, essa fé que a gente trouxe. Quando eu tiver problemas, vou pedir a quem, amigo? Não. Vou pedir a quem? Allah. Então, esse Allah a gente tem que aprender a chorar perante Allah. Não tem comida em casa, pede Allah. Havia um homem no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, chegou em casa, a mulher não tinha nada. A mulher não tinha nada, ele disse, bem, espera, foi para o masjid. Nós quando temos, vamos fazer o quê? Vamos pedir, meu irmão, estou pedindo alguma coisa, estou arrasca, pá. Ele fez o quê? Foi para o masjid, fez dois rakats, rezou, fez dua. Foi para casa, perguntou à mulher, alguma coisa? Nada. Ele diz nada. Eu fiz, não fiz bem o uzu. Sabem o que é o uzu, né? Lavar mal. Foi de novo. Fez o uzu, fez bem. Pensou que tinha esquecido algum braço. Lavou bem, tudo bem. Foi, fez de novo solado. Pediu, e Allah, não temos nada para comer. E Allah dá. Foi para casa. Nada. Ele diz, não é possível. Foi de novo. Quando voltou, eles tinham uma máquina. Tá vendo, moagem? Uma máquina que saía farinha. Aquilo estava a sair farinha. De onde? Não sabia. A mulher só estava por bacia. Só por bacia. A sair farinha. Não parava. Comeram até dizer chega. Então, um dia, a mulher diz, mas está a sair de onde? Está vendo mulher? Mulher comer nossas mulheres. Não sei porque quis saber. Foi espreitar assim. Quando espreitou, parou. Foram perguntar ao profeta, disse, se ela não tivesse assim espreitado, Allahu Akbar, aquela farinha podia sair até dia de Qiyama. Até o último dia. Esse é Allah. Esse é? Allah. Allah fala no Coran, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Allah diz, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. E se perguntarem as pessoas, quem criou os céus? Vocês já viram essa nossa mesquita aqui? Pusemos estátua, né? Para pegar isso, não é? Se tirar isso, o que acontece? Cai. Vai cair, né? Casa, quando não tem pilar, o que cai? Cai. O céu, onde está o pilar no céu? Quem está a segurar? Allah. خلق السماوات بغير عمد ترونها. Allah criou os céus sem pilares. Nossa casa, está vendo aí a gente, pois, mas não está a cair. Casa não costuma ver água, infiltração. Sabe o que é infiltração? Quando chove, não pinga. Tu costuma ter, está a ver parta, está a ver aqui, partiu, caiu. Alguma vez olhaste para o céu, apanhou alguma infiltração, você? Não. Quem fez isso? Allah. Allah também diz no Corão. O que, é que Allah diz no Corão? Surah Tabaraka Alladhi. Lê lá, Tabaraka Alladhi. Alladhi khalaqa al-mauta. Wal-hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Pois? الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات. الله criou sete céus. Depois diz o quê? ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Você não vai ver nenhum defeito na criação de Allah. Olha, Allah diz, olha bem mesmo. Deus, Allah diz o quê? فرج البصر هل ترى. Olha mais uma vez. فرج البصر هل ترى من فطور. Olha de novo. Procura defeito na casa do melhor engenheiro do vale. De onde? Veio de Brasil, está a fazer projeto. Ele pode fazer projeto dele como? Vai sempre ter um defeito. Vai ou não vai? Vai. Pode estar bonito, mas já... aí falhou um pouco, está um pouco torto. Allah diz, meu projeto, olha mil vezes, nunca vais apanhar defeito. Esse é Allah. Takbir! Allah! Allah. Estão a entender? Esse é Allah que a gente tem que amar. Esse Allah que a gente tem que ficar perto dele. Ibrahim alayhi salam, profeta Abraão. Profeta quem? Abraão. Abraão. Já ouviram falar profeta Abraão? Ele, quando ficou muçulmano, ele começou a chamar as pessoas para Allah. Então, naquela altura adoravam talvez estátuas. Não vinham fazer salat, adoravam estátuas, ídolos. Então ele mandou chamar as pessoas, vocês devem vir para Allah, não podem adorar essas coisas. As pessoas ficaram muito zangadas com ele. Então, fizeram uma fogueira. Fizeram o quê? Uma fogueira. Fogo grande. De tal maneira que quando passava um passarinho, assava. Estão a entender, minhas mães e irmãs? Então disseram, esse Ibrahim aqui, né, Abraão, está a dizer, nossos deuses não valem para nada. Só vale Alá dele. Vamos mostrar a ele. Pegaram o Ibrahim, puseram no fogo. Atiraram ele. Agora, olha Ibrahim. Qual é o dua que ele fez quando estava lá no fogo? O anjo Gabriel, sabe, vamos chegar a falar sobre anjo agora. O anjo Gabriel disse, Ibrahim, queres alguma ajuda? Olha, quando você fica amigo de Allah. Ibrahim disse que não, Allah sabe a minha situação. Allah, esse Allah vai me ajudar. Agora, olha o que Allah fez. Allah disse para fogo. Fogo, quem criou? Não é Allah? Allah diz, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمٍ. Allah diz, oh fogo. Fogo, sim, Allah. Não queima, Ibrahim. transforma em frio e paz. Ibrahim ficou lá 40 dias, não foi queimado. Fogo para queimar tem que ter o poder de Allah. Quando Ibrahim saiu, não está queimado. Esse é o curandeiro. Curandeiro onde? É Allah. É o quê? Allah. Esse Allah que a gente tem que acreditar. Então a gente tem que sempre pôr isso na mente. Quem dá cura, quando a gente quer pedir alguma coisa, fala em vosso dialeto. Como chama dialeto aqui? Nyungwe. Fala em Nyungwe. Pergunta lá, eu quero pão, não tenho pão em casa. E lá, não tenho açúcar em casa. E lá, não tenho lenha em casa. Pede lá. E lá, não tenho emprego. E vai ver que Allah vai dar. Allah vai? Então, nossa primeira fé, crença, qual é? Acreditar nesse? Allah. O que é Allah? Allah é único. Não tem família. Allah tem família? Não. Tem irmãos? Não. Tem esposa? Não. Tem filho? Não. Jesus é filho de Allah? Não. Não. Vai, você precisa de filho para quem? É pai, não é pai? A gente tem filho para quê? Qual é, jovem? Filho serve para o quê? Para ajudarem. Esse pai entendeu muito bem. Para ajudarem, então? Para ajudarem em casa. Então, quando a gente tem filho, significa o quê? Se eu preciso de ajuda, quer dizer que eu sou fraco. Eu não. Que eu sou dependente. Por mais que agora eu sou jovem, não preciso de ajuda do meu filho. Mas quando eu ficar velhinho, vou precisar do meu filho trazer chá para mim, né? Ajudar eu a levantar. Quando ficar com cana. Quando ficar velho. Com bengala. Não vai precisar de ajuda de filho? Vai. Agora, se a gente for a dizer que Allah tem filho, na'udhu billah, estamos a dizer o quê? Que Allah também é fraco. Na'udhu billah, que Allah precisa de ajuda de alguém. E Allah precisa de ajuda de alguém? Não. Não. Allah é fraco? Não. Não. Então Allah não tem nenhum? Filho. Agora, quem é Jesus? Jesus foi um profeta. Foi quem? Foi um profeta. Seguiu as ordens de Allah. Então a nossa primeira, eu se for a começar a continuar a falar sobre Allah, vamos ficar a hora do Maghrib aqui a falar. Vamos passar para outros pontos. Se não temos, temos 6 pontos ainda. Estou a ver que vou deixar alguns pontos da outra viagem quando eu voltar. Está bem? Esse é Allah. Então vamos fazer Allah nosso amigo. Inshallah. Allah vai ficar nosso amigo. Inshallah. Então a gente tem que ficar amigo de Allah. Sabe o que é ser amigo de Allah? Você está no mato, está com o limar. Está a cortar lenha. Está a falar no coração com Allah. E Allah, eu estou tão cansado. Ela tem aquele problema. Ela ajuda Allah. Allah ficou teu amigo. Subhanallah. Mães e irmãs lá estão a cozinhar. Estão a cortar tomate, estão a cortar cebola. E Allah, estou tão cansada. Ela tem aquele problema. Ela está a doer a cabeça. Ela dá lá cura à minha cabeça. Pede Allah. Peça Allah. Allah ficou seu amigo. Está vendo quando você tem amigo, você não costuma desabafar? Sabe o que é desabafar? Mano, estou mal, pá. Ei, tenho esse problema, pá. Mãe tem aquilo, mulher tem aquele problema. Você desabafa, conta todos os seus problemas. Então a gente tem que contar esses problemas já a Allah. Contar esses problemas já? Allah subhanahu wa ta'ala. Então número 1 é Allah. Acreditar, hein? Allah. Okay. Número 2. Amantu billahi wa malah. A segunda crença, a gente tem que acreditar nos anjos. Quem? Anjos. Quem são anjos? Anjos são criaturas de Allah. Foram feitas de luz. Nur, luz. Não é essa luz aqui? É Nur, é uma luz especial. Não tem homem nem mulher, nem machos nem fêmeas nos anjos. Estão a entender, meus irmãos, mães e irmãs? Sim. Quantos anjos existem? A gente não sabe. Só Allah Ta'ala é que sabe. Agora, há anjos famosos. Nós temos vários anjos. Por exemplo, nós temos dois anjos. Um aqui. Estão aqui conosco assim. Um escreve boas ações, outro escreve mais ações. Por exemplo, você fez Salat. Então, ele escreveu no teu. Nós temos livro. Temos livro nós. Qual é o livro? Aluno na escola não tem caderneta? Tem. Faltou, veio, não tem? Então, nós também temos nossa caderneta com anjo. Tudo que você fez. Quando morrer, entrar lá embaixo na cova lá. Se passou, vai dormir bem. Mas se chumbou, vai levar chaya. É. Tem anjo. Quem vai fazer anjos? A gente não consegue ver. Você só vê anjos na altura da morte. A pessoa quando morre, como é que fica? Já viram alguém morrer? Vocês têm medo. Como? Vá. Tem medo? Morre? Morrer? Não. Vamos morrer todos nós, meus irmãos. Branco, rico, pobre, engenheiro, doutor, molana, sheikh. Todos. Temos que ir para a cova. Estão a entender? Sim. Então, a pessoa quando morre, como é que fica? Fica assim. Não fica a olhar para o céu? Fica. Com boca aberta. Por quê? Quando ele está quase a morrer, ele começa a ver anjos a vir. Maus ou bons anjos começam a tirar a alma. Então ele fica a olhar a alma a ir. São anjos na altura da morte. Então ele está a perseguir anjos. Então nós temos anjos aqui que escrevem boas e más ações. Você fez salat, ele escreveu na tua caderneta. Mashallah, no sábado, vai fez salat. É, bom. Você roubou? Escreveu lá. No sábado, roubou. É. Insultou? No sábado, insultou. Pá. No sábado, bateu. No sábado, toda boa ação que você fez. Toda má... Está lá escrito. Esse é o trabalho dos anjos. Temos anjos, por exemplo, que protegem a nós. Muitas das vezes... Criança, quem protege criança? Você às vezes vê um carro ao vivo, você travou. O carro passou. É anjos que protegeram. Se não fossem os anjos a proteger, claro, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, os jinnat, gênios, jin, podiam tomar conta de nós. Agora, há quatro anjos muito importantes. Um é anjo Jibreel alayhi salam, Micael alayhi salam, Israfil alayhi salam e Israel alayhi salam. São quatro anjos famosos. Entenderam? Então a gente acredita nos anjos. Está bem? Ok. Número 3. Amandu billahi wa malai wa kutubihi. A gente acredita nos livros de Allah. Por exemplo, o Corão. Estão a ver o Corão? O Corão é livro de quem? Allah. De Gebuza? Não. É livro de quem? Allah. Allah. É por isso que vocês têm que aprender. Está a ver madrasa, masjida, que estão a fazer mesquita? É para a gente mandar nossos filhos estudarem, aprender a ler aquele livro de Allah. Então, não só aquele. Allah mandou muitos outros livros. Mandou, por exemplo, Zabur, para um profeta chamado Daud, David. Allah mandou Injil. Injil mandou para quem? Isso. Para o profeta Isa, alayhi salam. E mandou Torah, o Evangelho, para quem? Para? Musa, alayhi salam. Então a gente acredita em todo, não só no Corão. A gente acredita em todos os livros. Só que pronto, a Bíblia hoje em dia já foi alterada. Já foi? Não é aquela mesma Bíblia. Já foi de fé. Agora o Corão tem um milagre. Qual é o Corão? Milagre do Corão. Alguma letra foi mudada? Nunca vai ser mudado. Então a gente acredita no Corão. Então acreditamos em Allah. Acreditamos nos anjos. Acreditamos nos livros de Allah. E agora número 4. O Arusulihi. Acreditamos nos profetas, mensageiros. Anbiya alayhimu salam. Quem é um profeta? Foram aqueles que Allah mandou para orientar o seu povo. Quem foi Adam alayhi salam? Munuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta David, profeta Zacarias, todos esses. Quantos também a gente não sabe, só Allah Ta'ala que sabe. Vocês sabem, havia alguns, nosso profeta Muhammad foi o último, não é? Sim. É o último. Depois dele não há de vir outro profeta, não é? Sallallahu alayhi wa sallam. Não há de vir outro. Agora, ele foi enviado para toda a humanidade. Todos têm que seguir o dino dele. Mas havia alguns profetas que Allah enviava só para uma família. Só. Então a gente acredita nesses profetas. Amantu billahi wa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ok. Até estamos a entender? Quatro coisas. Faltam quantas? Três. Wal yawmil akhir. Acreditamos no Al-Yawmi? No último dia. Não, já. Último dia. O que é o último dia? Sabem qual é o último dia? Oh, vai acabar tudo isso. Está a ver essas montanhas? Vai ficar... Yawma takunu sama. Yawma takunu... Yawma jibalu. Allah diz no Coran, o céu, as montanhas, vai ficar que nem algodão. Idha shamsu kubirat. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش Oxerat. Então, ver mar. Aqui não tem mar. Água vai sair. Aquele dia que vai chegar, o mundo vai acabar. Esse mundo todo vai acabar. As árvores, mar, vai ficar tudo mar. Tudo, tudo, tudo vai acabar. Os prédios vão cair. Ah, aquele dia vai chegar. A preocupação vai ser tanta naquele dia. Mulher que tiver bebê na barriga vai cair. Allah diz no Coran: Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Terremoto. Então vai terremoto. Sabe o que é terremoto? É o que vai acontecer. É o terremoto. Os terremotos que acontecem, Allah dá um exemplo como vai ser o terremoto no dia de Qiyamah. É um exemplo que Allah dá como vai ser os terremotos do dia de Qiyamah. Então, o yawm al-akhir, último dia. Eu vou já terminar, estamos a ficar cansados, eu sei. Nós queremos continuar, né? Sim, sim, sim. Estamos a gostar. Estás a gostar? Sim. Mas está a ver carro. Carro, às vezes, quando anda, tem que parar, não para? Para. Agora, se não tem paragem, depois o que acontece com o carro? Anda, anda, anda, tem uma puta sem paragem, não vem combustível. Já, depois que gripa motor, não é? Esse meu motor vai gripar aqui. Mas com força de Allah, não. Mashallah! Allahu Akbar! Alhamdulillah! Estão a entender? Sim. Último dia tudo vai acabar. A gente tem que acreditar que tudo vai acabar. Os seus, a terra, os prédios, tudo vai acabar. Todos vão morrer. Número 4, 5. Número 6. Wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Isso é muito importante. A gente acredita também no taqdir. O que significa taqdir? Destino. O que é destino? Morreu alguém em casa. Não é alguém que matou. Morreu, chegou a hora dele. Era o seu? Destino. Estão a entender? No Islã, a gente não acredita no curandeirismo. Porque aquele matou, aquele fez feitiço, não há isto. Quem dá a morte é Allah. Chegou a hora e aquela hora. Não atrasa. Temos que tapar os nossos joelhos. Temos que tapar os joelhos. Estão a entender, meus irmãos? Vamos tapar o joelho, meu irmão. Tapa o joelho. Yeah, tapa o joelho. Joelho não pode ficar aberto do homem. Yeah. Acreditar no destino. Às vezes aconteceu uma coisa de errado conosco. Quem fez? Foi Allah. Então é muito importante. Tudo o que acontece conosco, o bem e o mal, vem da parte de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar nisto. E número 7, a última coisa, wal ba'thi ba'd al-maut. Nós vamos morrer, não vamos? Vamos? Quem não vai morrer aqui? Levanta a mão. Quero conhecer essa pessoa. Agora vocês estão a ver, essa é a nossa coisa principal. Olha, ei, meninos! Olha que barulho! Senhoras, também o que é que se passa? Agora, olha, esse último ponto é muito importante. Nós estamos a jejuar. Nós estamos a jejuar? Você está a ganhar? Onde está a recompensa? Onde está a sawab? Recompensa, está a ver? Quem viu? Você vem fazer salat aqui, né? Rezar 5 vezes por dia. Está onde a recompensa? Ah, tem que haver um dia que a recompensa. Então, nós muçulmanos, a nossa coisa principal. Você vê se quer. Quem bebe? Quem tem vício de beber? Você vê se não quer beber? Domingo, uma cerveja bem gelada. Com matar carne de cabrito. Ah, cai bem, não cai? Mas você não pode. Não é? Por quê? Porque Allah não quer. Agora tem que chegar o dia que Allah vai recompensar. Qual é esse dia? O dia quando a gente wal ba'th ba'd al-maut, acreditar que nós quando morrer não acabou. Quando morrer não? Acabou. Vamos ser ressuscitados. Vamos sair das nossas covas. Como se chama a vida após? A morte. A morte. Sabe o que significa isso? Vocês não estão a entender a vida após a morte. Nós acreditamos que quando a gente morre, lá no qabr é uma vida, lá na cova é uma vida. Vocês podem perguntar, mas como é uma vida lá? Como? Sabem como? Que existe castigo, existe inferno, existe Jannat, paraíso. Quando a gente morrer, Allah vai perguntar, você viveu aqui em Tete, você não acreditou em Allah por quê? Você não via Adhan para Salat, você não via Mesquita, você por quê não cumpriu as ordens de Allah? Hoje vai para o inferno. E aí, meu irmão, é para sempre. Quando a gente acordar, é para sempre. E a gente vai acordar. Como a gente vai acordar? Allah vai mandar uma chuva. Chover muito. A água vai ficar 12 metros assim, assim. Depois Allah vai dizer, vai mandar o anjo Israfil. É um anjo, a gente falou de anjo. Ele vai soprar. E a gente quando morre, nossa alma sai, né? A alma não fica, sai. E a alma está lá à espera. Então quando ele soprar, todas as almas vão ficar aí, naquela trombeta grande. Ele vai soprar. E quando ele soprar, cada alma há de ir onde o corpo está. Você foi enterrado em teto, tua alma de para Beira, Maputo, África do Sul, Malawi. Onde você morreu, tua alma de para lá. E você com aquela chuva lá, vai fazer teu corpo, vai nascer de novo, como você estava aqui no mundo. Aquilo chama-se, é aquilo que a gente acredita naquele dia. Todos vão ressuscitar. Allah diz no Surat Yassin: وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. E quando for soprada na trombeta, todo mundo vai sair das suas campas a correr em direção a Allah. E Allah, يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Quem nos acordou? Nós estamos a dormir. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ. Isso que Allah prometeu. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Os profetas falaram a verdade. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٍ وَلَا تُجْزَوْنَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hoje é dia da justiça. Quem fez vai receber, quem não fez não vai receber. Então vocês, meus irmãos, vocês, eu queria dar parabéns a vocês. Quando aqui o Sheikh falou, mashallah, fez o Muhammad, vocês abraçaram o Islam. Mashallah, estão, Allah, estão de parabéns. Vocês dão? De parabéns. Há um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: Inna Allah ta'ala yu'ti al-imana yu'ti al-mala ala man yuhibbu wa ala man la yuhibbu. Allah, Deus, dá riqueza a quem ele quer e a quem ele não quer. Um kafir, aquele que não aceitou o Islam, não é rico? Muçulmano pode ser rico ou não? Pode. Está entendendo? E outro pode não ser. Então, dinheiro, riqueza, Allah dá esse e não dá a qualquer um. Mas, wa inna Allah ta'ala la yu'ti al-imana illa man yuhibbu. Mas Allah só dá iman fé àquele que Allah gosta. Allah gostou de vocês. Allah gostou de cada um de vocês aqui. E aquela pessoa que morre com imã, restou uma vez só La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Todos os pecados que você fez no passado, Allah perdoou tudo. A partir de hoje você está limpo. Então eu estou muito contente, mashallah, que Allah mantenha vocês firmes. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus dê mais força a vocês. Estão a entender? Então vocês, a gente vai acordar no dia de Qiyama. Eu vou continuar com um exemplo. Como é que a gente acredita na vida após a morte? É assim. Vocês sabem, quando o bebê está na barriga da mãe, a mãe não sente pontapés, às vezes, criança não chuta. Ele alguma vez, quando estava lá na barriga da mãe, pensou que, ih, aqui fora existe teto. Não. Quando nasce, ih, afinal existe teto. Uma terra grande assim. Mas quando estava lá na barriga da mãe, sabia? É como nós, estamos aqui no mundo, a gente fala, bem, existe cobre. E cobre não é aquilo que você vê, é aquele outro mundo. Ah, você fala, quem morreu voltou a contar, pá. Meu pai morreu há muito tempo, meu vovô morreu há muito tempo, está lá ossos. Quem disse, ah, cobre, não é nada, vamos lá curtir, pá. Fazer festa. Mas quando morre, afinal, eu porque não, eu vi aquilo, falavam que é verdade. Sabe qual é o exemplo? Quem que sabe pescar aqui? Quem sabe pescar? Sabem pescar? Peixe. Você quando pesca, como você faz? Tem anzol, não tem anzol? No anzol põe um quê? Põe o quê? Minhoca. Isca, né? Minhoca. Depois atira, não é? Então aqueles peixes lá embaixo começam a conversar um com o outro. Peixe. Um peixe mais velho, grande. Vai, não coma aquela isca. É muito doce. Quando você comer, ah, fala quem disse, não é nada, eu posso comer. Fala, não come. Peixe entre eles, estão a conversar. Se você comer, você vai lá fora, tem um homem grande. Esse homem tem duas mãos, grandes assim. Está a falar para outro peixe pequenino. E aquele homem vai te pegar. Quando pegar você, vai te escamar bem. Ah, vai, aquele peixe pequeno, dizer, ah, estás a mentir. Quando te escamar, vai te pôr numa frigideira com óleo quente. Aquele peixe, ah, você. Depois vai te comer, ele tem 32 dentes. Tem boca grande. E depois dele te comer bem, os teus pinhos não vai dar para gato. O peixe, mentira. Lá fora, eu estou aqui no mar a nadar, quem disse lá fora tem isto? Pura mentira. Mas o dia quando aquele peixinho come a isca, o pescador puxa, tá. Fala, me apanharam. Meu pai avisou. É pegado, é posto no cesto. É levado na frigideira. É olho quente. É comido. Depois fala, se eu soubesse, não podia comer. Então é como nós também. Vai, faz só lá. Mesquita foi feito aqui para a gente vir. Aqui não é só para enfeitar. É para a gente vir aqui para a mesquita. Não só quando no Ramadã. Quando há coisa na presente, vai comer. Não. A gente não pode vir para a mesquita porque tem coisa para comer. Não, eu expliquei para vocês. Você tem problema em casa, vem para a mesquita, chora para lá. Está a entender? Isso que é ter fé de verdade. Então vamos fazer isso, inshallah? Inshallah. Que Allah dê tawfiq a mim, inshallah, para a vontade da gente praticar. Estou muito satisfeito por estar aqui convosco. Que Allah aceita a nossa sentada, inshallah. Que Allah mantenha-nos firmes, inshallah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa salim. اللهم يا الله يا حنان يا منان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة تنك فلان آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا شهر رمضان شهر الكريم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا واهدنا إلى سواء السبيل او الله perdoe nossos pecados يا الله aceita nossa sentada aceita quem falou quem escutou يا الله dê firmeza a todos os irmãos aqui presentes يا الله dê baraka a esse lugar يا الله faça com que esse lugar يا الله esse masjid يا الله seja motivo يا الله de o din espalhar não só em Moçambique mas todo o canto do mundo يا الله aceita cada irmão aqui presente, cada irmã, ya Allah. Ya Allah, tu falaste no hadith, ya Allah, ubuguni fi du'afa. Se nós queremos encontrar a ti, tu disseste para procurar nos fracos, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, na companhia destas pessoas, ya Allah, aceita o nosso perdão, ya Allah. Ya Allah, olha para nós uma vez com um olhar de misericórdia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muita gente fala para advogados, ya Allah. Muita gente fala, ya Allah, nos grandes, grandes lugares, ya Allah. Muitos, ya Allah, têm amor com pessoas ricas, ya Allah. Ya Allah, mas alguns de nós irmãos, ya Allah, tiveram amor com essa gente, ya Allah. Ya Allah, aqueles que aceitaram o Islam só por si, ya Allah. Ya Allah, pelo amor, ya Allah, aceita cada um de nós, ya Allah. Dê mais firmeza e aceita da nossa parte todos aqueles que fizeram, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, teu profeta foi recomendado a sentar com Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, ya Allah. Ya Allah, teu profeta foi recomendado a sentar com Abdullah ibn Maktum, ya Allah. Oh Allah, ya Allah, nós estamos a tentar seguir aqueles mínimos passos do teu profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ya Allah. Ya Allah, por causa dessa gente, ya Allah, aqui há crianças, ya Allah, velhos, ya Allah. Ya Allah, aceita o nosso perdão, ya Allah. Ya Allah, se qualquer problema que a gente tiver, ya Allah, resolva o nosso problema, ya Allah. Quem de nós tem doença, ya Allah, dê shifa, ya Allah. Dê rápidas melhoras, ya Allah. Oh Allah, tu com um kun fayakun, tu curas, ya Allah. Ya Allah, tu um ankjapakne queimani, de abrir e fechar de olhos, tu curas, ya Allah. Quem de nós tem problemas, resolva os seus problemas, ya Allah. Quem tem falta de emprego, dê emprego, ya Allah. Quem tem falta, ya Allah, de qualquer coisa na sua vida, ya Allah, conceda essa coisa, ya Allah. Ya Allah, aceita cada um de nós, ya Allah. Amin, thumma amin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu nabiyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الحمد لله. جزاك الله. إيه أنت هو جاي كافي يعني. الحمد.